Marcelo, saque para o Santos, 3291, vai sair lá na Juliette. Firmo via Juliette, para o portão 08. Juliette para 08, 3291. São mais precisa, por gentileza, o Tantra 891, foi na curva final a que altitude? Cruzando de 400 pés em frente, tá? Gente, grato. É, ficou um dote abaixo do que a rampa aparentava na visão pra gente. Ok, ok, gente, grato. Azul 4062, chassi na identificação, Chile da Mari, desça para nível 050. F-5899, cruzando 7000 e descida para 050, pode descer para 2000. F-5899, autorizado 2000, ajuste na 097, reposto estabilizado. 2000 pés na 097, reposto estabilizado, cuida para a velocidade. Salvador, boa, 35, 5344 Bravo. Desce 5344, acende a identificação, chega da Mari, desce para nível 050. Identificou 050 na Mari, 5344. Mantém 250? 250 nós, 5344. Entra. Gol 1896, sem identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 050. Torre Eldan 3152, para o pushback e acionamento, posição menos. Quando estiver na final ILS, tiver alguma discrepância, o senhor avise a torre de controle. Sim, foi na nossa. D5344, redução para 029, número 3 na aproximação. Reduz agora 2209-5344, confirma equipamento à nossa frente. Número 190. Estabilizou 5899. 5899, chame torre 1895. 1895, boa noite. Boa. Azul 4062, desce para 2010, ajuste 9097. Boa noite, 5899, fui ele. Hora de web 5899, reporte passando Simbra, controle checado, altímetro no 0 ou no 7. Reporte da Simbra embaixo da lado, 5899, segundo 0 com 7 ajustes. 5899, poderia checar, por gentileza, na curta final, se há alguma discrepância entre o Glide e o Papi, por gentileza? Sim, 5899. Passou sempre mais travado. Gente, web 5899, tem livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, uma centena com 08 nós. Livre pouso, 4062, autoriza DLS que se pista na 0, rapaz, estabilizado. Gol 9896, reduz a velocidade para 229. Gol 9896, controle. Reduz a velocidade para 229. Uma hora e 50, alterna Aracaju, tá 3, zona 5. Tátil, principal Indy, Alfa, ponto esperado 1 no 0, pronto, altímetro 1 no 0, no 7, tá 3152. Indy, Alfa, ponto esperado 1 no 0, 2017, tá 3, zona 5. No solo de 1-0, direita na taxi Fox, após Alfa e Juliette para o portão 01 na minha escuta. Fox, Alfa e Juliette na sua escuta, 5899, informa o ILS, o gás sempre todo normal. E sem alterações então, né? Nem na curta final. E sem alterações, perfeito. Estimativo grato pela informação, Web 5899, está livre via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, 01, na polícia, boa semana. Boa noite, bom descanso. Desce 2000 pés, ajuste na 0 no 6. 2000 no 0 no 6. Azul 4062, completa aproximação, torre 1895. 152, pode estar pronto, possível, decolagem imediata. Na torre. 1895. 1 no 8, 95, azul 4062. 35344, autorizado ILS, X-ray pistão na 0, redução para aproximação, rapaz estabilizado. Aguardarei. Azul 1896, desça para 2000 pés, ajuste 1096. 2000, 1096. Controle Salvador, o voo 1906, transfere informação Bravo. Gol 1906, acione a identificação, desça para nível 080, chegada a Mari. Identificou 080, chegada a Mari. 1906. Pistano 0. Livre pouso, pistano 0, azul 4062. Confirme o vento, pouso novamente por gentileza. 120 graus, 120 graus com 08 nós. Azul 4062. Está presente, autorizado 050, Charlie Fox, Juliette. Estabilizado 5344. Trip 5344, chame torre 1895. 1895, boa. Gol 1896, autorizado ILS XA pistão 90, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, ILS 90. Gol 1606, reautorizado descida para 060. 060, 606. Final ILS de 8 milhas agora, estabilizado visual. Trip 5344, número 2 na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, 1.6, 1.16. 5.016 agora, pista livre, baixa travou, Trip 5344. No São Luís 1-6, à direita na Fox, Alfa e Juliette, correção Alfa, Kilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 08. Direita, Fox, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 08. Azul para terminar. 5344, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 08 nós. 20 com 08, livre polo 35344. Estabilizado no 896. Gol 1896, chame torre 1895. Obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, 1896 da Gol, boa noite. Boa noite, Guarante 96. Continua a aproximação, número 2. Reporte passando Simbra com trem checado, altímetro no 0, no 6. Reporte Simbra. Capitão Sembra, frente posto checado, 896. Guarde pista livre com 896. Aguardando. À direita na taxiway Eco, na minha escuta via Alfa e Kilo até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é a posição 07. Gente, o Eco Alfa Kilo na sua trip 53. Romeu Itália, Fox Juliette, desço a 3.010, ajuste na 096. 896, o vento 1, 20 graus, 120 graus com 08 nós. Tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso no 0896. 606, ajustado no 096. O 2 visual com tráfego na curta final no zero. Tranquilo, visual. 352 após a passagem do tráfego na curta, autorizado ali manter cabeceiro no zero. Após a passagem, ali manter cabeceiro no zero, tranquilo, tá? Vai. Agora passando 230 para 150 com a trava. 96746, sem identificação, desça para a nível de voo 060. Descida para o 060, pode voar ITAP? Autorizado, direto ITAP. ITAP, obrigado. Noite 96 no Solo 22, à direita na taxi Fox, após Alfa e Juliette na minha escuta até o portão 04. Direita Fox, Alfa e Juliette na escuta até o 04, vai tomar. Salvador, Bruno, 94, gente da Brava, autorização que chama. Sim, boa noite, Bruno 94, Maceió, só um minuto, cópia. Prepare a subida Puca Caju. Pucaracaju. O vento 1, 00 graus, uma centena com 05 nós. Tem livre decolagem da pista no zero. Livre decolagem, 1 no zero, tá na frente, 152, decola os 23, controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. 08, boa. 994, pronto, cópia. Boa noite, Tom 3152, contato radar, subo para nível 330, saída PUCA. 330 PUCA, Tom 3152. Escuta, prossiga, senhor. 994 Maceió, nível 350, está autorizado via Peruísque 58 até Orago. Após Orago, direto Maceió. Decolada 10, curva esquerda na subida PUCA, transição Caju. Aciona 5155, controle 120, decimal 8. Autorizado Maceió, 350, por isso 58, Orago, após DTP Maceió, no 0, esquerda, PUCA, Caju, 5155, 208, Gol 994. Botão 3, chame pronto, pushback, Gol 994. 94. Salvador, até 3152. Prossiga. Tem alguma possibilidade permita de verificar junto ao centro barcos direto na proa de Maceió devido ao atraso gerado na saída? Aguarde coordenação, 3152. Aguardo, obrigado. Estabilizado, voo 606. 1606, torre 1895. 1895, 606. Transfere estabilizado à distância. Muito obrigado, senhorita. Direto, Maceió da presente. 06, embaixo travado. Torre, gol 1714, informação Charlie, bom dia. Chegou no 714, Aracaju, tem um 230, só um minuto, cópia. Aguarda. 6 tem livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 05 nós. Livre pouso, voo 1606.